pista e mantenha o nível de voo 050. 0, bom, 90, 90. No 4, desce para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. Para 2.000 pés, reportando localizador, agora 7 no 4, está autorizado para próxima final LS. 1.020, ajuste? 1.020, afirmativo. Estamos a 1.020 no 4. Chanela 258, 3 milhas para externo, complete final LS, Chanela 2, ano 8, meia dúzia. 2, 2, 2, 2, 2, 3, reporte baixar trabalho. No 258, 190 graus, 14 nós, pouso autorizado para o Estadé. Sétimo 4, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a velocidade de aproximação, agora no sétimo 4. Estabilizando a 1.5 para o externo, agora 7 no 4. 7 no 4, chame a torre, 1 no 8, decimal 95, bom gosto. 1 no 8, 95, obrigado, boa noite. A chame 91, 87, chame Recife, frequência 1251, boa noite. 251, boa. 7 no 4. Chanel 6258 no solo aos 37, libera a direita. Alfa Juliette, portão 1 no 1. Sete no 4, baixar travado? Baixar travado, agora 7 no 4. 1190 graus, 109, pista livre, pouso autorizado. Está livre o pouso na pista 10, agora 7-4. Estabilizado. Pista para 2.000 pés, está autorizado, final LS, reporte no localizador estabilizado. No 4, no solo aos 40, libera a direita, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, vou no 7 e 4. No 606, ajuste parada 3 mil pés inicialmente, ajuste 10. 20, o número 2 na aproximação. Número 1 está a 4 milhas para a posição 2. Confirmando, é, desce para 3 mil inicialmente, o dono 606? Minha aeronave desce para 3 mil pés, o tráfego da companhia já está 3 milhas para a duna, sua número 2 na ponta. Afirmativo, desce para 3 mil, ajustado no 020, agora minha aeronave. Minha aeronave está autorizada a descida para 2 mil pés e porte localizador. Gol no 606. Para localizador, gol no 606. 643 já no localizador? 643 já no localizador, 643. Uma torre em 1-8-9-5, por favor. Minha aeronave em interdição para aproximação, reporte estabilidade, está autorizado pelo LS. 1020 ainda o ajuste, gol no 606. Levante, forma estabilizada, reduzindo o gol no 606. Boa noite, chegou no 643, estabilizado em LS. Boa no 643, chamou a torre? Estabilizado em LS. Reporte baixar travado. Baixar travado, sobre certo. Livre pouso, pista 10, 190 graus, 18 nós. Repouso, boa. No localizador? Afirmativo. Agora com a torre, 1895. 39, quebrado. Boa noite, agora 9006. 9006, continua a aproximação, reporta baixada travada. 643 no solo aos 49, direita Alfa Juliette, portão 3. Estou agora, 606. 606 aguardando pista livre. Aguarda, 606. Pouso livre autorizado, pouso 180 graus, 08 mano. Livre pouso, qual o nome é 06? O 0805 tá pronto pro push? Push, só mais um instante. Fazendo com a equipe de solo, tráfego da companhia está ingressando no pátio para estacionar na posição 3. Após o tráfego, está autorizado seu push. E só mais um instante seu, com a sua cópia. Após o tráfego, autorizado número 606 no solo 52. Prossegue Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, 5, gol na 606. Tio, tem livre ingresso, portão 3. Número 805, cópia. 5 1 8 0 5. O 5 autorizado, 370 Natal, via Zulu 10, decola da pista 10, curva esquerda, pista de par. 120.8, acena 5031. Autorizado, nível 370, via Zulu 10, decola 10, curva esquerda, pista de par. Controle 108, acena 5031, gol no 80. Maior time taxi. Boa noite, o Webjet 5899, identifique, mantenha o perfil da chegada Mari e desça até o nível de voo 050. Identifique, mantenha o perfil 050. 30 para Maceió, assistente da Brava. 3152, bom dia, chame da 1895 de Deleuze. Camarada. Salvador, boa noite, 3152, nível 330, Maceió, ciente da Brava. 3152, autorizado Maceió, nível 330, decola da pista no zero, curva esquerda, Puca Zumbi, a rota pelo ISC 58, controle 120, decimal 8 e aciona 5034. Aprovado. Decola da 10 com curva esquerda na Puca Zumbi, via Upper Whisky 58. Chama controle 1208, aciona 5034. Está correto, portão 62 e chama o próximo. Chamará. Eu vou... 205, está chamando pro táxi? Não, 601. 601, o robô que está marcando posição, está marcando o posição. Ok, aeronave dando contato com a torre, chame, faça cheque de equipamento, ok? A transmissão está muito baixa. É, o gol no 606, só não está aguardando aqui o... O utilizador aqui agora está prosseguindo para o gate de torno mesmo. Está afirmativo, faltam 5, está livre. Certo. Turno 805 para o táxi, 049 a bordo, 12:37, ao canal Maceió. Grupo de espera pronto, ajustado 1020 no 805. Trabalhar com o grupo de espera pronto no 805. Autorizado a linha de decolar pista 10, 180 graus, 14 nós, Golo 805. A linha de decolar 10, Golo 805. Luciano. 80. Entendi. Decolou 02-1208. 1208, obrigado, 805. Então 3152, copia? 3152, prossiga. Então se considera, já copiou, chamo para o puxa senhor. 52. Salvador, Gol no 805, boa noite.